entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, Jesus. Venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Pelas tuas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Conquistou.